A fechar o oito, o carro irrompeu de um arco baixo, cujas portas de ferro eram guardadas por sentinelas com capacetes, em sentido, e entrou numa praça na hora cinzenta do crepúsculo. Preso por um instante entre um autocarro e o fluxo de peões, o automóvel abrandou. Ertzhoff viu rostos desconhecidos de gente sem importância, empregados, técnicos, ainda com os képis das escolas, um judeu velho e triste, mulheres desengraçadas, operários de rosto duro. Aquelas pessoas viam-no sem o reconhecer, fechadas, silenciosas, inconsistentes sobre a neve. Como será que vivem? Do que vivem? Nem uma sequer, nem mesmo os que leem o meu nome nos jornais, imagina, nem pode imaginar quem eu sou na realidade. E eu, o que é que sei delas? Senão que são milhões de desconhecidos, classificados por categorias, em ficheiros, em dossiês, todos eles diferentemente desconhecidos, todos eles de algum modo indecifráveis. As luzes estavam a acender-se na praça do Grande Teatro. Íngreme, a rua Tverskaya enchia-se com a multidão noturna. Cidade asfixiante, apinhada, luzes cruas que estilhaçavam manchas de neve, fragmentos de multidões, rios de asfalto e de lama. Os quatro homens fardados encontravam-se em silêncio no potente automóvel governamental. Quando finalmente, depois de contornar um arco de triunfo enorme, semelhante ao portão de uma prisão, o carro ganhou velocidade na longa perspectiva da estrada de Leningrado. Ertzhov lembrou-se amargamente de que gostava de conduzir, da estrada, da velocidade, de controlar a velocidade e o motor sob o seu olhar preciso. Agora não lhe permitiam que conduzisse. De qualquer modo, a tensão nervosa e a obsessão com os casos impediam-no de o fazer. Bela estrada, sabemos construí-las. Uma estrada como esta, paralela ao Transiberiano, é disto que precisamos para a segurança do Extremo Oriente. Podia ser construída, em alguns anos, com uma mão de obra de 500 mil, 400 mil dos quais poderiam ser recrutados nas penitenciárias. Não tem nada de utópico, tenho de pensar nisto. A imagem do louco, amarrado numa cadeira tombada, num gabinete revirado, surgiu de repente na bela estrada negra, ladeada por um branco puro. É evidente que o homem tinha de acabar maluco. O louco riu-se e começou a dizer: "O maluco és tu, não sou eu, vais ver, és tu." Ertzhov acendeu um cigarro, quis ver a luz do isqueiro dançar entre as suas mãos elevadas. Assim, aquela ameaça de pesadelo dissipou-se. Tinha os nervos em franja. Precisava de um dia de descanso, de ar puro. A iluminação tornava-se mais espaçada. Uma noite cintilante derramava-se em vagas pálidas e distantes sobre os bosques. Ertzhov contemplava tudo isto com uma alegria humilde, mas sem se dar conta. A sua mente, ocupada com números, intrigas, projetos, pormenores de casos. O automóvel penetrou nas trevas, sob altos abetos cobertos de uma neve, semelhante à pelagem arredondada dos animais. O frio tornou-se cortante. O carro virou sobre a neve fofa. Os telhados angulosos de uma grande casa norueguesa recortavam-se num negro opaco contra o céu. A casa número um do Comissariado do Povo para os Assuntos Internos. Naquele interior, uma calma silenciada reinava sobre objetos escolhidos, brancos e de cores extravagantes. Nenhum telefone visível, nenhum jornais, nenhuma mensagem, nenhum retrato oficial. Bani-los era uma audácia. Nenhuma arma. Nenhum bloco de notas com cabeçalho administrativo. Ertzhov não queria nada que lhe fizesse lembrar o trabalho. O animal humano, quando o seu esforço é total, precisa de um repouso absoluto, mais do que qualquer outro. O funcionário com grandes responsabilidades tem direito ao mesmo. Aqui, apenas vida privada, intimidade. Tu e eu, Vália. Um retrato de Vália, Valentina, com um ar de séria menina de escola, numa moldura oval de um branco creme, sobrepujada por um nó de fitas entalhadas. O grande espelho refletia cores quentes da Ásia Central. Nada indicava o inverno, nem mesmo as ramagens de uma alvura de neve fiérica que se interviam pelas janelas. Não eram mais do que um magnífico cenário de uma magia branca. Ertzhoff aproximou-se do gramofone. No prato repousava um disco de blues havaianos. Ah, não, hoje não. O pobre louco gritou. Traidores. Somos todos traidores. Mas será que gritou somos todos? Ou fui eu que o acrescentei? Porque é que eu faria? O espírito do investigador deparava com um obstáculo singular. Por uma questão de humanidade, não seria melhor eliminar aquele louco? Valentina saiu da casa de banho, vestindo um penteador. Bom dia, querido. Desde que os cuidados com o corpo e um grande bem-estar haviam transformado aquela pequena provinciana do Yenisei, todo o seu ser a exprimia com uma leveza radiosa, alegria de viver. Quando a sociedade comunista estivesse construída, já bem depois dos períodos de transição, duros mas enriquecedores, todas as mulheres alcançariam aquela plenitude. És uma antecipação viva, Vália. Graças a ti, Maxim, que trabalhas e que lutas, graças aos homens como tu. Por vezes eles diziam coisas como estas, um ao outro, sem dúvida para justificar a sua situação privilegiada. A sua união era simples, isenta de complicações, semelhante à de dois corpos saudáveis que se atraem. 8 anos antes, quando fazia uma volta de inspeção na zona de Krasnoyarsk, onde comandava uma divisão de tropas especiais de segurança, Ertzhoff detivera-se numa cidade militar perdida no coração da floresta, em casa de um chefe de batalhão. Quando a jovem mulher daquele subordinado entrara na sala de jantar, ele dera por si fascinado com a sua animalidade inocente e autoconfiante. A sua presença fazia lembrar a floresta, a água fria dos regatos selvagens, a pelagem das feras desconfiadas, o sabor do leite fresco. Tinha narinas que pareciam dilatar-se constantemente e grandes olhos de gata. Ele desejara de imediato, não para um encontro, não por uma noite, mas para a possuir completamente, para sempre, com ferocidade. Porque é que ela há de pertencer a outro, quando eu a desejo? Aquele outro, um pequeno oficial sem futuro, diferente, na presença do seu superior, tinha uma maneira de falar ridícula, semelhante à de um logista. Ertzhoff detestara-o. Para ficar sozinho com a mulher cobiçada, mandou o outro inspecionar postos na floresta. A sós, com aquela mulher, fumou primeiro um cigarro em silêncio, aproveitando aquele tempo para ganhar coragem. Então, Valentina Anisimovna, ouça bem o que lhe vou dizer. Nunca volto com a minha palavra atrás. Sou simples e seguro, como um bom sabre de cavalaria. Quero que seja minha mulher. De pernas cruzadas, sentado a 3 metros dela, observava a mulher como se lhe tivesse dado uma ordem, como se ela tivesse de lhe obedecer. E ela achou-lhe graça. Mas eu não o conheço, disse ela, desesperadamente assustada. E foi como se lhe caísse nos braços. Não tem importância. Eu conhecia por completo assim que a vi. Sou simples e seguro. Dou-lhe a minha palavra. Não duvido, murmurou Valentina, sem saber que, assim, já consentia. Mas Não há mas nem meio mas. A mulher é livre de escolher. Absteve-se de acrescentar. Eu sou o chefe da divisão e o seu marido nunca há de ser ninguém. Ela terá pensado o mesmo. Porque os dois fitaram-se confusos com uma tal sensação de cumplicidade que a vergonha os fez corar. Ertzhoff virou o retrato do marido contra a parede, abraçou-a, beijou-lhe os olhos com uma estranha ternura. Os teus olhos, meu raio de sol. Ela não apresentou resistência, perguntando-se tolamente se aquele chefe importante e um bonito homem a iria possuir de imediato no pequeno sofá incómodo. Felizmente ela não trazia roupa interior. Felizmente. Ele não fez nada disso, contentando-se em concluir num tom preciso de quem apresenta um relatório. Acompanhar-me-á dentro de 2 dias, assim que o chefe de batalhão, Nikudichin, regressar. Explicar-lhe-ei a questão de homem para homem. Divorcia-se ainda hoje. Conto com os papéis às 5 horas. O que poderia objetar o chefe de batalhão ao chefe de divisão? A mulher é livre. A ética do partido manda respeitar a liberdade. O chefe de batalhão, Nikudichin, cujo nome queria sensivelmente dizer inútil, embebedou-se durante uma semana antes de ir procurar outro género de esquecimento junto das prostitutas chinesas da cidade. Informado daquele mau comportamento, Ertzhoff mostrou-se indulgente, uma vez que entendia o desgosto do subordinado. Contudo, fez com que o secretário do partido lhe passasse um sermão. Um comunista não deve perder o seu equilíbrio moral devido à partida de uma mulher. Não é verdade? Naquelas dependências, Valentina gostava de viver praticamente nua, sob tecidos leves e flutuantes. A presença do seu corpo era sempre tão absoluta como a dos seus olhos, da sua voz. Os grandes olhos pareciam dourados como os caracóis que lhe caíam sobre a testa. Ela tinha os lábios carnudos, maçãs do rosto salientes, tez clara, o corpo fresco e flexível de uma boa nadadora. Parece que acabaste de sair da água fria, radiosa ao encontro do sol, disse-lhe certo dia o marido. Ela olhou-se ao espelho e respondeu com um risinho orgulhoso. Sou assim, fria e cheia de sol. O teu peixinho dourado. Naquela noite ela estendeu-lhe os seus belos braços nus. Por que é tão tarde, querido? O que se passa? Não se passa nada, respondeu ele com um sorriso forçado. Naquele instante teve a nítida sensação de que, pelo contrário, passava-se alguma coisa de enorme, de inconcebível. Estava ali e estaria onde quer que ele fosse, infinitamente ameaçadora para ele e para aquela mulher, talvez demasiado bela, talvez demasiado privilegiada, talvez... Ouviram-se passos regulares no corredor adjacente. O guarda ia verificar a entrada de serviço. Não é nada. Substituíram 2 homens da minha escolta pessoal, o que me irrita. Mas tu é que mandas, querido, disse Valentina em pé diante dele, muito direita, com o penteador entreaberto sobre o peito. Ela continuou a limar uma unha envernizada. De senho franzido, Ertzhoff olhou estupidamente para um seio belo e firme, um mamilo fulvo. Sem sorrir, acolheu o olhar seguro daqueles olhos repletos de flores estivais. Ela acrescentou, não fazes o que queres. Ele devia estar mesmo muito cansado. Ou aquelas palavras tão insignificantes não teriam produzido um efeito tão singular. Ao ouvir aquela frase banal, Ertzhoff compreendeu que não mandava nada, que a sua vontade não controlava nada, que aquela luta seria vã. Só os loucos fazem aquilo que querem, pensou, e em voz alta respondeu com um sorriso amargo. Só os loucos pensam que fazem o que querem. A mulher percebeu. passa-se alguma coisa. A sua certeza foi tão grande que, apreensiva, não lhe perguntou mais nada. O impulso adulador, que quase a levara a abraçá-lo, esmoreceu. Fez um esforço para se mostrar brincalhona. E se nos beijássemos, Sima? Ele ergueu-a, agarrando-a pelos cotovelos como de costume, e beijou-a. Não nos lábios, mas antes entre a boca e as narinas, e nos cantos da boca, inspirando ligeiramente o aroma daquela pele. Ninguém se beija assim, dissera-lhe ele quando a cortejava. Só nós. Vai tomar um banho, disse ela. Se ele não acreditava na pureza da alma, que palavras obsoletas, acreditava na pureza salutar de um corpo lavado, ensaboado e passado por água gelada, depois do banho tépido, friccionado com água de colónia e admirado ao espelho. Como é bonito o animal humano, exclamava ele por vezes na casa de banho. Valia, eu também sou bonito. Ela aparecia, beijavam-se diante do espelho, ele nu, com um corpo sólido. Ela seminua, flexível, sob um qualquer roupão de riscas coloridas. Recordações esbatidas agora, já de um passado distante. Nessa altura, na qualidade de chefe das operações secretas, numa região fronteiriça do Extremo Oriente, era o próprio Bertschoff quem perseguia os espiões na floresta, dirigia as silenciosas caças ao homem, contactava os agentes duplos, estremecia com a antecipação da bala que nos abate, vinda da folhagem, sem que nunca saibamos de onde partiu. Gostava da sua vida, sem saber que estava destinado para voos mais altos. A água tépida escorria-lhe pelos ombros. No espelho ele apenas viu um rosto exausto, um olhar inquieto sob pálpebras inchadas. Tenho a cara de um sujeito que acabou de ser preso. Merda! A porta da casa de banho estava aberta. No quarto ao lado, Valia pôs a tocar um disco havaiano, banjo, voz negra ou polinésia. I am fond of you, Ertzhoff exclamou. Valia, faz-me o favor de partir imediatamente essa porcaria de disco. Os blues pararam de imediato. A água gelada na nuca aliviou-o. Está feito, Sima querido, e estou a rasgar a almofada amarela. Obrigado, disse ele recompondo-se. És tão boa como a água gelada. A água gelada vinha de sob a neve. Algures, os lobos bebiam-na. Pediram que lhes levassem sanduíches e vinho espumante ao quarto de dormir. O mal-estar dissipara-se. Era melhor nem pensar nele, para que não voltasse. Entre eles, a ternura era pouca. Era antes uma íntima familiaridade de dois corpos inteligentes, muito asseados, que tiravam grande prazer um do outro. Queres ir esquiar amanhã? Perguntou Valia. Olhos bem abertos, narinas bem abertas. A mesinha baixa que se encontrava à frente deles quase se virou. Tão brusco foi o salto que ele deu em direção à porta. Abriu-a de repente e ouviu-se um ligeiro grito de mulher no corredor. Mas que susto me pregou, camarada-chefe! A criada estava a apanhar as toalhas que tinham caído no tapete. O que está a fazer aqui? A fúria de Ertzhoff era tal. Quase o deixava sem voz. Mas eu estava só a passar, camarada-chefe. Assustou-me? Ele fechou a porta e voltou para junto de Valia, com uma expressão irada, o bigode eriçado. Aquela cabra estava a escutar à porta. Desta feita, Valia ficou definitivamente assustada. Não é possível, querido. Estás a trabalhar demais, só dizes disparates. Ele agachou-se no tapete aos pés dela. Valia agarrou-lhe na cabeça com as duas mãos e começou a embalá-la sobre as coxas. Chega disparados, querido. Vamos dormir. Dormir. Pensas que é assim tão fácil? Pensou ele, subindo as mãos pelas coxas dela até ao ventre quente. Põe um disco, Valia. que não seja havaiano, nem negro, nem francês. Qualquer coisa nossa. Os guerrilheiros. Queres? Ele começou a andar de um lado para o outro enquanto se fazia ouvir o coro masculino dos guerrilheiros vermelhos em cavalgada na taiga. Eles venceram os atamanes, eles venceram os generais e tiveram as suas últimas vitórias nas margens do oceano. Nas ruas brancas de uma cidadezinha asiática, colunas de homens com sobretudos cinzentos desfilavam ao som deste canto, já à tarde e à avançada. Ertchov parou para os ver. A voz, isolada de um jovem desempenado, lançava triunfantemente os primeiros versos de cada estrofe, a qual era depois repetida por um coro disciplinado. Os passos cadenciados das botas na neve acompanhavam surdamente o canto. Estas vozes conscientes, estas vozes misturadas e potentes, estas vozes de uma força terrena somos nós. O canto terminou. E Ertchov disse: vou tomar um pouco de gardenal. E bateram à porta. Camarada chefe, tenho o camarada Gordeev ao telefone. E a voz calma de Gordeev, do outro lado da linha, anunciou novos dados relativos ao caso do atentado, acabados de descobrir, pelo que tive de o incomodar. Peço desculpa, Maxim Andreevich. Torna-se necessária uma decisão importante. Fortes indícios da culpabilidade indireta de KK Rublev. Ou seja, este caso revela-se curiosamente associado aos dois últimos processos. Uma vez que KK Rublev consta da lista especial de ex-membros do Comitê Central, eu não quis assumir a responsabilidade de... Portanto, queres que seja eu a assumi-la? A responsabilidade de ordenar ou impedir a sua detenção, seu patife? Ertchov perguntou secamente. Biografia? Tenho-a comigo. Em 1905, estudante de medicina na Faculdade de Varsóvia. Maximalista em 1906. Feriu o coronel Golubev com dois tiros de revólver. Evadiu-se da fortaleza em 1907. Membro do partido em 1908. Fortes ligações com Inokenti Dubrovinsky, Rykov, Preobrajensky, Bukharin. E os nomes destes traidores fuzilados, ex-chefes do partido, pareciam já condenar Rublev. Comissário político no Exército N, encarregado de uma missão na região do Baikal, missão secreta no Afeganistão, presidente do Consórcio dos Fertilizantes Químicos, leitor na Universidade Sverdlov, membro do CC até... membro da Comissão Central de Controlo até... repreendido e advertido pela Comissão de Controlo de Moscovo por atividades fracionárias, objeto de um pedido de expulsão por oportunismo direitista, suspeito de ter lido o documento criminoso redigido por Ryutin, suspeito de ter assistido à reunião clandestina do bosque de Zelonibor, suspeito de ter ajudado a família de Eismont quando este foi encarcerado, suspeito de ter traduzido para alemão um artigo de Trotsky, descoberto quando o domicílio do seu ex-aluno B foi revistado. De todos os lados as suspeitas apontavam para este homem, que agora dirigia o gabinete de História Geral de uma biblioteca.